Na noite dessa segunda-feira, dia 29 de julho, a Polícia Militar de Ilhota prendeu dois homens suspeitos de tráfico de drogas na localidade de Pedra de Amolar. Para sabermos mais informações sobre essa ocorrência, vamos conversar agora com o Sargento Bacher, que é o comandante da Polícia Militar de Ilhota. Foi em torno das 23h30, umas 11h30, né, da noite, uma guarnição da Polícia Militar estava fazendo ronda ali no bairro da Pedra de Amolar. E devido também ao local de tráfico que está incomodando ali a comunidade e a Polícia Militar já há algum tempo, né, a gente está fazendo alguns levantamentos já, realizando abordagens e barreiras ali no bairro, na tentativa, né, de prender esses traficantes que estavam trazendo droga ali, que são consumidos num ponto ali próximo ao sindicato, né, que já há algum tempo estão perturbando ali a comunidade. Então, ontem, seguindo nessa trabalho ali para tentar tirar esses traficantes de circulação, a Polícia Militar em ronda viu um veículo Corsa, né, em atitude suspeita. Imediatamente eles abordaram próximo ao colégio ali da Barra, da Pedra de Amolar, né, e na abordagem, feita a revista pessoal, em princípio com eles não tinha nada, e ao revistar o veículo, em cima do banco do carona, então tinha uma certa quantidade de drogas, né, maconha. Após a pesagem lá, foi constatado que dá 230 gramas de maconha, né, estava sob o banco do carona, e questionados mesmo, eles informaram que adquiriram essa droga em Navegantes, uma praça em Navegantes, e assumiram que vieram para Ilhota para vender mesmo e ser consumido ali. Então, já caracterizando, né, pela quantidade e pela declaração dos dois jovens ali, que têm aproximadamente 20 anos de idade, os dois, tráfico de droga, né? Então, foi dado voz de prisão, conduzido aí à delegacia de Blumenau para o flagrante. E foi constatado também, né, que tem imagens, tem conversas de áudio deles, já de algum tempo, que eles estavam fazendo esse tráfico de droga, né, trazendo drogas e fornecendo. Na própria declaração dos autores, eles assumiram que estão cerca de um mês trazendo droga ali para Pedra de Amolar, né. Então, e ontem, nessa abordagem, a Polícia Militar teve o êxito, né, de tirar mais dois traficantes ali, de circulação, e diminuir aquele problema que temos ali, que vai, né, vai dar continuidade. Tem um ponto de usuários ali que toda noite a gente faz operação para dissipar, né? Mas temos que pegar os traficantes, aqueles que vêm trazer, né, e para diminuir esse problema aí. E ontem a gente teve mais um sucesso aí nessa abordagem. Sargento, o que surpreende é que a Ilhota, nos últimos meses, tem registrado ocorrências de tráfico de drogas. Parece-me que aumentou nos últimos tempos aí no município. Também, na verdade, já tinha, né? Já, pelas análises que a gente fazia, o tráfico acontecia, e nesses últimos tempos, né, principalmente nos últimos 2 anos, tem aumentado o índice de flagrante, devido ao trabalho também desenvolvido, né, de inteligência, de investigação, para pegar esses traficantes, né? E tivemos sucesso em fazer vários flagrantes. A Polícia Militar está apertando o cerco, então, contra o tráfico de drogas aí no município. Com certeza, a gente estava com um índice muito alto e temos que dar resposta aí para a sociedade nesse quesito, né? E por isso há o maior número de flagrantes de ocorrência, né? Mas essa demanda, na verdade, já existia. Agora o que a gente está fazendo é obtendo maior sucesso nesse flagrante, né, nessas prisões. E, na verdade, em consumo, em ocorrências, tirando as prisões de tráfico, né? E a gente tem sentido uma melhora justamente por causa disso, né? É o tráfico que está sendo sufocado, né? Nós conversamos com o Sargento Bacher, da Polícia Militar de Ilhota, nos falando sobre a prisão de dois elementos na noite desta segunda-feira, dia 29, pelo tráfico de drogas na localidade de Pedra de Amolar. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.